eu também choro com ela. Sei que ela chora por mim, eu choro por causa dela. Nosso choro é tão gostoso que choramos à vontade. Nesse choro a gente vive cheio de felicidade. Ela chora, chora, eu choro também. Esse nosso choro é por querer bem. Ela chora, chora, eu choro também. Esse nosso choro é por querer bem. coração é usar o bom senso, hoje com o coração. Ontem fui convidado pelo meu patrão para um jantar na sua mansão. Certa hora mais tarde me chamou do lado e veio bravo e força questão. Ele te mandar embora, vou ser obrigado a baixar teu salário, é sim ou não? Ai, eu pensei, está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Comprei um carro em segunda mão, andava muito, era um avião. Um dia distraído, entrei em contramão, bati de frente com um caminhão. Além de estar errado e não ter seguro, só tinha pago uma prestação. Perdi o meu carro, vou trabalhar no prado, mas não sofri nenhum arranhão. Ei, eu pensei, está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Vou entrar na morada e ia para casa, mas na verdade fui para o bailão. Ela também foi e não foi sozinha, pois nesse dia conheci o João. Que até hoje dói esse peito meu, ela ainda mora no meu coração. E arrumei um jeito de estar perto dela, é sua mãe, minha nova paixão. Ei, eu pensei, está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Convidei um amigo, fomos assistir, era a final da seleção. O estado estava lutado, não bem avançado, entramos errados, era outro portão. Saímos no meio do adversário, ali nos pegaram, não teve perdão. Nunca vi tanto soco, apanhamos muito, mas nosso clube foi o campeão. Ai, eu pensei, está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom.

c'était Agathe, Sourire et Sonhar. Donc là, j'ai un petit message à passer des établissements Mariano. Donc voilà, l'automne arrive à grands pas. Les établissements Mariano se préparent à affronter cette période pour apporter un peu de chaleur dans vos foyers. Nous vous proposons des châtaignes à faire griller au coin du feu. Avec un petit moscatel notamment, vous pourrez également trouver toute une gamme de fruits et légumes de saison, venus tout droit du pays du soleil. Des promotions vous attendent également sur la bière Superbock, le vin Gazelle et bien d'autres produits pour passer un moment convivial, entre amis et proches. Ne tardez pas, les stocks seront limités selon les arrivages. Le groupe Mariano vous attend. Et elle est doida pour moi. Tá sempre rolando clima. Parece que tem imã. É doce viver assim. É piração, é piração. De amor, eu colo em ela e ela em mim. Grudou, a gente vai se amando, se adorando, se enroscando, curtindo sem pudor. É piração, é piração. De prazer, de solidão, não quero nem saber. Vou me encontrar com ela, cair nos braços dela e deixar acontecer. Quando a gente se enrosca, chega até tremer. Gasolina, parece festa junina, é pura animação. Sou doido de amor por ela, e ela é doida por mim. Tá sempre rolando clima, parece que tem imã, é doce viver assim. É piração, é piração. De amor, eu colo em ela e ela em mim. Grudou, a gente vai se amando, se adorando. É piração, é piração. De prazer, de solidão, não quero nem saber. Vou me encontrar com ela, cair nos braços dela e deixar acontecer. É piração, de amor. Eu colei nela e ela em mim. Grudou, a gente vai se amando, se adorando, se enroscando, curtindo sem pudor. É piração, é piração. De prazer, de solidão, não quero nem saber. Vou me encontrar com ela, cair nos braços dela e deixar acontecer. Et on continue avec João Quintinho, Neste Verão. Et c'est pour tout le personnel des établissements Mariano. Tempo de calor, tudo tem mais sabor. Por isso vem dançar, fazemos bom par. Toda a gente me diz que só serei feliz se for contigo. A banda está a tocar, todos foram dançar. Por isso vem amor, vamos bailar o dor. O mundo vai parar quando a gente chegar. Por isso eu digo, neste verão, neste verão. Ai meu amor, somos o casal sensação. Neste verão, vamos dançar e tu não vais dizer que não. Neste verão, ai meu amor, somos o casal sensação. Neste verão, vamos dançar e tu não vais dizer que não. Tempo de calor, a festa começou. Por isso vem por ti, eu fui feito para ti. Tudo me vem falar, fazemos casal lindo e perfeito. A banda está a tocar, todos foram dançar. Por isso vem amor, vamos bailar o som. O mundo vai parar, quando a gente chegar. Por isso eu digo, neste verão. Ai meu amor, somos o casal sensação. Neste verão, neste verão.

C'était Luis Manuel Cantu Nangustas. Et là, on continue avec Nelson Costa, Padre Aroma Sacristia. Et Nelson Costa qui sera, retenez bien cette date, le samedi 6 novembre avec Radio Arc-en-Ciel à la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc. Je vous en reparlerai un peu plus à la fin de la chanson. Já estou namorado até segunda-feira. Já com a tendo-me lá na casa dela. Arruma a sacristia, padre, porque eu estou indo. Padre, não estou mentindo, vou casar com ela. Arruma a sacristia que eu vou para lá. Tenho uma morena, diz que me quer bem. Arruma a sacristia que eu vou casar. Essa morena é c'était Nelson Costa, Padre Aruma Sacristia. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, Nelson Costa sera avec Radio Arc-en-Ciel le 6 novembre à la salle de Montition pour l'anniversaire de la radio. Donc, il n'y aura pas que ça. Alors, vous avez à 20h30, vous avez un Rusgas avec Ouz Mignot de la Chapelle et la Ronda Mignot. Donc ça, c'est à 20h30. À partir de 20h30, nous aurons ce spectacle-là. Après, vous avez, bien sûr, le groupe Enigma qui va animer le bal. Et vous aurez aussi donc le grand Nelson Costa, le grand de la concertine, qui vient directement du Portugal pour la radio. Donc voilà, retenez bien cette date, le 6 novembre 2021, à partir de 20h, à la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc. Nelson Costa qui sera avec nous le samedi 6 novembre. Donc retenez bien cette date, réservez-la dès maintenant, le samedi 6 novembre. Nelson Costa et aussi le groupe Enigma qui sera là pour animer le bal. Et bien sûr, Ouz Mignot de la Chapelle, sa même main, et la Ronda Mignot pour un Rusgas à partir de 20h30. Donc venez danser avec eux, tout le monde est invité à venir. Sur place, il y aura la restauration, bien sûr, rapide, hein, buvette, des petits gâteaux, des petits sandwichs. Transmontana. Oh, lá, lá,

como sofrimento de cada casamento para não te ver solteira. Te amo, cigana, ciganinha feministeira. Acabou meu sofrimento, te quero em casamento, pra não te ter solteira. We'll be right back.

saúde, com grande atitude, deixam as famílias para salvar nossas vidas. Obrigado a quem luta na frente, obrigado em nome de toda a gente. Obrigado. We'll be right back. alto tenho João, sim senhor. E se quiser saber se comigo és feliz, podes mostrar o dedo e o anel que te ofereci. Se alguém te convidar numa noite de paixão, meu amor, quero que digas, vou sair com o João. Se alguém te convidar para uma noite de carinho, meu amor, quero que digas, vou sair com o João Quintino. Se alguém te convidar numa noite de paixão, amigo, que eu estou aqui. E é por isso, amigo, que eu estou aqui. Somos dois apaixonados e vivendo a mesma dor. Almas gêmeas condenadas a morrer de tanto amor. Dois amigos procurando ele, você e eu, presos na mesma saudade. Eu e você e eu, presos na mesma saudade. Eu e você e eu, presos na mesma saudade. C'était Nelson Costa, Vou Comer Aquilo. Donc, je vous disais en début d'émission, Nelson Costa sera avec Radio Arc-en-Ciel le 6 novembre 2021 à la salle de Montition à partir de 20h30. Donc, au programme, il y aura à 20h30 un rouge avec Os Minhotos de la Chapelle Samema et la Ronda Mignotte. Donc, vous pourrez participer à leur danse. Après, ça sera suivi avec le groupe Edigma qui sera là pour faire le bal.